Bravo, aqui é o Mike Bravo Zan. Escuta. Solicitação de reporte da remota posição 13 para a posição 10 batido. Estou ciente do reporte, mantenho a posição, aguardando o Mike Bravo Zan. Obrigado. Está autorizado a final do procedimento de alerta de Tepixão Moverno, você para 2 até o centro Moverno, 5 retornos estabilizados. Mike Bravo Zango na escuta. Na escuta. Autorizado iniciar o reporte, reporte finalizando o portão 10. Ok, obrigado. Gato direto, após mesa direto ordinado, da 3-1-7-1. 36, guarde cota com fio, liga 360. Arbor 1, transmissão Alefa. Bom dia, tá 3153, na posição 7. Gente da Índia, na cópia Rio de Janeiro, Galeão. Galeão, liga 340, prepare a Selvo 1, lenta, próximo, aguardando o cópia, 3153. 10353. Faça a frequência 121, decimal 9 agora para a cópia. 13153, 121, decimal 9 agora em cópia. 1219. Só 3171, chama agora o centro do Recife, 12, meia decimal 0, caso negativo, 122, decimal 35. 093, chame Torre, 118, décima 95. 093, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento calmo. Autorizado pouso no zero, 093. Mais para você, tomando o tempo do rebote. Obrigado, bom dia. Sítio Tão, Mike Bravo Tango, bom dia. 3 no solo 50, liberando o solo agora 121, decimal 9. pistão no zero, vento variável com 0,2 nós. Decolado 0900, sistema controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 1208, boa. 120. Controle Salvador, bom dia, azul 5028, Arbor 1. Confirme, código transponder acionado e a matrícula da aeronave, por gentileza. Azul 5126, decolado Salvador, 5035 transponder. Agora, contato com o radar na decolagem, se você sair da Arbor 1 no transição alerta, para o nível de voo 360. Cruzado via Arbor 1 no transição alerta, para 360, 5021. 3153, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Decolada 06, assistindo controle 120, decimal 8, teu voo. Federal 9970, ativa a identificação, desça via chegada por mais um para o nível de voo 050, ajuste a cima soma 015. Azul 5126, chame agora o centro Recife 126, decimal 0, secundário 128, decimal 8. 260-288, 5126. 330 está autorizado a final do procedimento LS do seu sistema 0, você para 3 atrás, ativa a turma 0, 5, reporta estabilizado. Confirme para o controle, Salvador. Ponto 1233, controle, Salvador. Aciona a identificação, está autorizado a chegada. Bom, está presente e autorizado direto. Ponto, altíssimo 015. Esse é para o nível 050. Para Mike Vitor Alfa, acione código transponder 5040, altímetro 1015, mantenha condições live, confirmando o nível cruzeiro para a vitória da conquista. Vai manter 500L, é um Romeu 44 com 2 a bota, é pela TRN Defender, 5040, transponder Mike Vitor Alfa. Teste copiado 510 AGL, CLB 02, Mike Vitor Alfa. Quando possível, estimado para pouso em Vitória da Conquista, e reporte livrando a CTR. Reportará livrando a CTR, informa o pouso aos 1130 mais litoral. Copiado, 1130 grau. São 3153, chame o centro Recife, 126, decimal 0, caso negativo 128, decimal 35. Recife agora 260, 3053, bom dia. Vamos com a Mike Vitor Alfa, chefe no seu transporte, mantendo informação aí no modo alto, no modo charme. Do Alfa X-Ray Tango, bom dia, prossiga. Bom dia, o Alfa X-Ray Tango, solicito a passa de reboque do pátio 3 até o pinguete de número 1 no pátio principal. Seja o azul Apex Ray Tango, chame só 121, decimal 940 ao reboque. Autorizado pelo voo 1233, desça para 4.100, altímetro 0.16. Federal 9970, estabilizado ILS 1.0. Federal 9970, chame torre 1.18, décima 9.5. 1.18, décima 9.5, muito obrigado, você. Salvador, muito bom dia, Federal 9970, estabilizado INS, Baixada da Base. Federal 9970, bom dia. Continua a aproximação, agora a utilização de pouso. Sim, Federal 9970. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Federal 9970, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento variável com 02 nós. Livre pouso, cabeceiro na 0, Federal 9970. 5300 e mantém a cabeceira 10. Por ação de identificação. Sobre 75, está autorizado chegada a Pomé de Uno, desça para o nível de voo 050, voe direto ITAP, altímetro 1016, contato radar 5, 3 milhas, sobre o oeste de Salvador. Pelo solo 22, cuidado direita, chame solo 121 na decimal 19. 21, obrigado. Chame a 6225, autorizando a decolagem de pistão no zero, vento calmo. Roger, autorizada, pistão no zero, chame a 1233, está autorizado a sinal do procedimento em LS, que você chama 0, desce para 216, altímetro 10, no meio, retorno estabilizado. Puxa na M225, decolado hoje 24, puxando controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 108, puxa na M225, obrigado, tem um bom dia. Santiago Lima, Vista Delta, bom dia, Luiz Nacional, chame o pronto para o táxi. Puxa na M225, contato radar, na decolagem, eu vou sair a bom no trânsito para a para o nível 380. Amoruno, 3 para Alepa, ao nível 380, chamada 2.5. Só posso falar mais muito alfa. Ainda sem contato radar com o tráfego, frequência de exploração com os tráfegos locais, até meia, zero milhas de Salvador, exalta na essa frequência para o serviço de informação de voo e alerta, após meia, zero milhas, para o serviço de informação de voo e alerta, vamos alternar a frequência do centro Recife, 126.0 e 128.8 para o morro. O controle Salvador, ação e identificação. Xanélia 225, dá pra ver autorizado o Adreto Eletro. Eletro, Eletro, Xanélia 225, obrigado. Azul 4958, contato radar 55 milhas, sudoeste Salvador, autorizado chegada Pomed Uno, voo e direto CITAP, o ideal descida 30 para o limite voo 060. Correto, autorizado Salvador, 1016. Azul 2775, está autorizado a final do procedimento de LS 7610, você para 210, altímetro 1016, reforço estabilizado. Autorizado a final do procedimento LS 7610, desce para 2000, com ajuste de 1016, vai formar estabilizado. Azul 2775. Xanélia 225, tráfego 10 horas, 2, 3 milhas, rumo nordeste, passando no nível 095, em descida para 2 hotéis, alcançando 72. Azul 275, tráfego 2 horas, 2,0 milhas, rumo oeste, passando no nível 095, em subida para o nível 380, 230. Azul 2735. Azul 233, estabilizou. Azul 1233, chame torre 118, décimal 95. 2735, obrigado. Azul 233. 1233, bom dia. Confirme já a visual com o campo. Sérgio, 1233, autorizado pouso, pistão 10, vento calmo, com ajuste agora 10, 16. Delta, autorizado o táxi, aposte no ponto de espera do táxi 8 Papá, o ajuste no 016. Chamando 225, chama a velocidade para você, chama o número décimo zero, caso negativo 128, décimo 8. 260, negativo 128, 8, chama a velocidade para você. Bom dia. Bom dia. Ele é 11, clear line up, wait, runway 10. Line up on wait, runway 16, 11. Luna 233, solo 32, libere direita, chega só a Luna 21, decimal 9. Verão 9, boa. Passando Lima, Vitor Delta, autorizado o cruzamento da 1735, após prossegue Quebec, Mike e Lima. Na Lima, mantém posição, chama só a Luna 21, decimal 9 para o cruzamento do pátio. Argentina 1911, clear for takeoff, runway 10, calm your wind now. Clear for takeoff, runway 10, Argentina 1911. Azul 2775, chama a torre 118, decimal 95. 118, 95, a torre azul 2775, obrigado, já. Para 2000, ele é autorizado para o 9958, informará estabilizado.